as porradas de aço. Vem fazer um balão, as peças forradas de aço. Qual o Apolo 15 quando subiu no espaço? Qual o Apolo 15 quando subiu no espaço? Pra contrário, pra ele não fugir do ataque. Mandei dizer pra contrário, pra ele não fugir do ataque. Vou fazer com ele que fizeram no Iraque. Eu vou fazer com ele o que fizeram no Iraque. Pra contrário, que ele vai perder a razão. Mandei dizer pra contrário, ele vai perder a razão. Eu vou arrasar com ele, como foi no Paquistão. Eu vou arrasar com ele, como foi no Paquistão. Balão, as peças forradas de aço. Mandei fazer um balão, as peças forradas de aço. Qual o Apolo 15 quando subiu no espaço? Qual o Apolo 15 quando subiu no espaço? Mandei fazer um balão, as peças forradas de aço. Mandei fazer um balão, as peças forradas de aço. Qual o Apolo 15 quando subiu no espaço? Qual o Apolo 15 quando subiu no espaço? Thank you.